cada esconde uma rampa, ampara o horizonte, uma ponte para o oriente, um olhar distante em volta de um assunto, uma lente depois de cada luz, um poente para cada ponto, um olhar rente. E a montanha insiste em ficar lá parada. A montanha insiste em ficar lá, para lá parada, parada. Infinito mosquito em torno de um contorno gigante, cada eco leva uma voz adiante, decanta em cada canto um instante de dentro do segundo seguinte, que só por um momento será